十二间佛堂。 251, chama a Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1-3325, meu Deus, por favor. Cara, só tá um botão de intercessão, reporte pra ingressar no 7. Autoridade alinhada, ficou lá na pista no 7. O vento é calmo. Já estamos do celular agora, 5-7-119-8, controle. 19-0, controlizado. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Sim, Charlie Alfa Tango, por si. Já colocando 7, eu subi para o 1500S, com destino a Valença. Sim, já do 1500S, direto no litoral, o Charlie Alfa Tango. O ajuste 10-1-3. 1-0-1-3, autorizado da presente, no 1500S, tá? direcionamento do... Seu comando autorizado, chama a taxa. Entra em 04, 903. Sobre o terreno, devido ao teto. Sobre o teto, cheque o seu transponder não é cego. Ok, tá acionando agora o modo Charlie 070. 4, controle 7198. 198, bom dia, 03. Bom dia. Salvador, bom dia, 9031, passando 4, 0031. Bom dia, contato Roberto, estou para o nível 360, autorizado o Leda. Bom dia, Leda, subindo para 360, 9031. Quem está no controle? É o voo 9040, já vamos iniciar de cima ainda com registro. Então, nós recebemos o aqui também, Salvador. Tem as condições, por favor? Salvador, para visual, pista 10, prosseguindo. Vento, 060 graus com 5 nós. Sai maior que 10 mil. Passos a 1.700. Temperatura 2,6, ponto de orvalho 2,3, NH1 no 0,2. Onde eu estou comprando NH? NH1 no 0,13 agora, 1013. Bom dia, Xenon 6225, para a Xenon 6225, acione a identificação, desça para 4.000 pés na Xenon Bomp, o ajuste 10013. Salvador opera visual, com vento 060 graus com 5 nós, visibilidade maior que 10 km, espaços a 1.700, temperatura 2,6, ponto de orvalho 2,3, NH1013, pista 10 com procedimento ILS X-Ray. Tempo de descida para 4.000, vem na prole da posição pelo, o ajuste 1013. Sou 9031, chama agora a Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 25, 9031. Irumi, Open November 857, segue com fone. Eu tenho 35 transponder, 199, decimal 8, controle. Obrigado, 360, Galeão. Decolar 10, com a direita, Dael, Leda e Lume. Pelo November 857, eu vi a 535, transponder 98, controle. 4961. 4961, no correto, você já vem, chama pronto, puxa o mexamento, corta lá. Corta. Livro final do ITLS, deixa para 2006, forme no localizador. Ah, foi para o Ocean 6225. Ah, tá. Ocean 6225, controle? Ocean 6225. Deixa para 2006, o ajuste padrão, autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. Informar a estabilidade do procedimento 62. Taxi 41 Índia, no ponto de espera 21, no último 95, ajustado na 093, uma boa viagem. Ponto de espera 295, obrigado, mano. Meu nome é Monte Abaixo. Autorizado ao final do procedimento, número 2 na aproximação. 2006, informe no localizador. Estou esperando a estabilidade, no gol 0-4-0. Olá, muito bom dia, autorizado alinhado. Decola na pista no 0, vento calmo. Alô, decola, 961. Zero, reduza para 1809. Reduzindo a velocidade, acelera a estabilidade. No gol 9047. Tunição, bom dia, 961. Bom dia, gol 1961, contato radar. Comprou nível 360, autorizado o Leda. 360, direita, Leda, 1961. Habilitado, 625. 625, chama 3, Salvador, 118, 95, tambor posto. 895, obrigado, daqui a pouco. Salvador, bom dia, será 625, nacional, da 1-0. Bom dia, 625, está em contato do Zão. Ponte baixado e travado, altimetro padrão 1003. 0040, tráfego sua frente, passando o marcador externo, está com grau de ferido 130 mais. Ok, sim. Pode ver. Está no localizador, está visto, 9040. O 9040 completa final, tome 118.95, tome o pouso. Obrigado, 1093, ação de para 4.003, com ajuste padrão no 013. Quanto tempo 03? Você copiou a informação aqui? Primeiro que eu não peguei a mensagem da última hora, não tem informação. Eu voltei para visual, com vento de 060 graus com 5 nós, visibilidade maior que 10 km, espaços a 1.700. Temperatura 2.6, ponto de orvalho 2.3, QNH 1.0.3, procedimento ILS X-Ray para pista 1.0. Moço, muito obrigado, está copiado 0.3. Desce para 5.000 com ajuste 1.0.1.3. Próximo a Busca um 4. 04, né? Quatro zero, no sala 3-0, livre direita, 1-2-1, destinal 1. Sim, sala direita, 1-2-1. 7. Bom, 3-5-7, número 2 da Copa, prepare a rua para Brasília. Prepare a bomba, é o número 3-4. Tá, inoperante. Salvador, operando visual, pista no zero. Procedimento TLS X-ray, ajuste no zero, número 3. Vento calmo. O controle em 1-9-8, estou em 1-9-5, a pista 10 está operando completo. Bom dia, eu vou... Melhor, 9-0-4-0. 9-0-4-0, bom dia, Taxi Via Alfa, importante da Juliette. Via Alfa, Juliette. Tá, 3171, por via? Via, 3171. Barulhos autorizados, 320, veio pelo 1-0, até Taubaté. Decolada 1-0, curva direita, perfil da Eolê, da Mótima. 5541, transponto 198, controle. Tá, 3171, autorizado o barulho, 320, Santa Zulu 10 até Taubaté. Decola Dael, Leda, Motiva. O transponder 5541, controle 198, até 3171. 3171, correto, chama para o espectramento, quanto tem portão? Tá no 06. 3672. Então 3517, copia? Brasília autorizado 360, VAP do 97. Decola da 10, curva direita, no perfil da água, eleva 5545, transponde 198.2. Para o controle. Descomunho central da 3, Salvador para visual, pista 10, procedimento ILSX-Ray, QNH1093, temperatura 25, ponto de orvalho 23, vento 340 graus agora com 02 nós. Juliette, 9-0-4-0. GDS Portão 9. GDS pro 9, Portão 0 Cruzeiro Duna, Golano 093, deixa para 2.000 pés e salivra final do procedimento. 2.000, autorizado o procedimento, Golano 093, Zona 10, usando a calma, altímetro padrão. Passa travado, ele repouso 0 na 3. voado, ele está compatível no índio, pode ser as coisas, se não se faz última vez, não tem boa mulher. Compatível no índio, considera, fundo. Eu acho que 1013, tá, pessoal? Pessoal, não, não, obrigado, bom dia. Chegou na última coisa, Salvador, 118.95, foi bom pouco. 18.95, obrigado. Bom dia, meu 759, cheque 30, tenho contato do Zé, tem livre pouso na 10, o Zé tá calmo, altímetro, marca 1013. Livre pouso na 10, 1759. Bom dia, mas tem contato para a guarda. Direita 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1, boa. Lago 6570, acione de edificação. Foi direto de Una, desça para 2000 pés com 013. Não tem nível de decolagem ainda, 10, o vento é calmo. Decolagem 0, 0, 3, 1, 7, 1. Chama de comando 49, 119, 8, 19, 8, bom dia. Esse é o 2? É o 3, é lá da companhia já vai iniciar o passo. Tá bom, vai mantendo as vezes. Abel, bom dia, tá 3171, tá é o Lenda 2070. Do plano 320, autorizado Leda. 320, voa Leda, tá 31, fechou. Contact está 3597, 133 a bordo, 350, perna Campina. Da direita Índia, ponte PS 395, ajuste no 0 no 3, boa viagem, 3597. Direita. 2295 da Torre, comei 3, 759. 759 Juliette, portão 3. E a Juliette por 3, no 759. Azul 4040, poder da equipe de solo, após a aeronave da Gol, parque à sua esquerda no 3, iniciando 2, chama tá. Azul 4040, poder da equipe de solo, após a aeronave da Gol, 3171, autorizado Dogson. Certo, Dogson, tá, 3171, obrigado.